ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É o Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas, trazendo aí muita informação para você nesta super manhã da Pássaro da Ilha FM. Eu tenho aqui o prazer de estar recebendo José Carlos Ciaralo para a gente falar sobre a terceira FLIG. É a Feira do Livro de Guaxupé, que acontece de 7 até o dia 15 de setembro na Casa da Cultura e Parque Mogiana. Seja muito bem-vindo a Pássaro da Ilha, José Carlos. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu, José Carlos, que talvez as pessoas aqui de Guaranés da região inteira conheço como mágico, né? Isso, mágico. É o mágico, mas é um mágico oficial da FLIG. É claro, claro. J. Carlos Ilusionista, na J. Carlos FLIG. Ilusionistas, é isso daí. Mas como é que tá o envolvimento seu com a FLIG, por quê? Isso. A FLIG começou há 3 anos atrás, essa é a terceira edição, né? Uma professora, Wanda Cândida, uma guerreira, ela já fazia uma pequena feira numa das escolas que ela trabalhava, mas o sonho dela era fazer uma grande feira do livro para Guaxupé, no molde das outras cidades da região. E ela juntou um grupo de professores, e eu tive o prazer de estar entre eles, 6 professores malucos que resolveram fazer a primeira feira do livro de Guaxupé, sem quase conhecimento sobre isso. Isso em 2014. 2014. Sem fins lucrativos, quer dizer, a gente até gastou para fazer a feira. E foi um sucesso, foi um sucesso estrondoso para Guaxupé e para a região. Tinha dia de ter 18 ônibus de cidades diferentes para a visitação da primeira FLIG. Que bacana. O ano passado... Tudo maluco, então. Tudo porque... maluco, tudo louco. A gente não sabia se ia dar certo, era só o sonho. Tudo começa com o sonho, claro, né? E a FLIG também. O ano passado, alguns da primeira equipe e outras pessoas já fizeram um evento mais consciente, vamos dizer assim, mais pautado, com mais maior... Mais profissional. Mais profissional, com maior número de livreiros, né, de expositores. E esse ano é um ano que o número de livreiros aumentou muito. Aumentou muito. Eu nem tenho como te falar o número de livreiros, de expositores. Tá, só pro nosso ouvinte entender, que para vocês que estão no meio aí, tudo bem, o pessoal vai entender. Mas o que vem a ser livreiros? O que livreiros, são os livreiros? São editoras e vendedoras de livros, livrarias, né? São as livrarias. Livrarias, exatamente. Como nós lidamos normalmente com o dono da livraria, então nós chamamos carinhosamente de livreiros, né? E editoras também, ok? Tem também o pessoal que faz o livro independente, que vão estar lançando livros durante a FLIG, e o número de expositores... de livrarias, livreiros, autores, aumentou muito. Tem como falar o número, porque até hoje tem gente fechando, caiu no gosto. Então quer dizer que ainda não está tudo fechado. Então, até o dia 7 ainda a gente pode ter surpresas ainda. Pode ter surpresas, porque tem gente vindo direto da Bienal de São Paulo, que termina agora domingo, amanhã termina, isso, e eles vêm direto para Guaxupé. José Carlos, mas por que esse sucesso todo aqui em Guaxupé? Olha só, eu nem digo Guaxupé, mas na nossa região, porque, né? Porque é difícil, cultura na nossa região é complicadíssimo. Exatamente. Eu como professor de português, eu noto que criança adora livro. Criança adora ler. Quando nós vamos caindo na vida profissional, alguns, ou talvez a maioria, vai deixando esse hábito. Em alguns você está sendo bonzinho, né? realmente. Não somos um país de leitores. Infelizmente. Mas... talvez também essa linha de ligar literatura com cinema, tem filmes que viraram livros e livros que viram filmes, está fazendo esse número de leitores aumentar, começando na infância, aderindo aí aos jovens também e caindo no gosto dos adultos. Então acho que é isso. A venda de livros tem aumentado no Brasil, tem aumentado, né? tem isso, aumentado. Isso. O custo do livro está ficando também mais acessível. Isso é interessante. Isso, e é importantíssimo para nós aqui, né, que mais e mais pessoas possam ler, né? Claro, claro. Essa feira, o que que essa feira, a terceira edição, tem diferente das outras, José Carlos? O que mais chama atenção é o número de expositores. Vai ter muita coisa, livro para todos os gostos. E livro muito com custo muito acessível. Normalmente as feiras de livro, eles cobram quase uma pequena fortuna por metro quadrado para o expositor. E nós cobramos um preço simbólico, que é só para para manutenção do serviço. Não tem lucro com isso. É só para manutenção, para ter água, para ter café, ok? Para os expositores. E o que as pessoas que vão acompanhar a Feira do Livro vão encontrar nessa Feira do Livro? Quem nunca foi? A pessoa que nunca foi está ouvindo a gente agora e fala, vou nessa Feira do Livro. O que que essa pessoa vai encontrar lá? Além da Feira do Livro, né? Variedade de literatura, vai ter também apresentações culturais todos os dias. No palco central e nos palcos do Parque Mogiana, que serão montados, vão ter muita coisa. Hip hop, vai ter um dia 10, o dia que o pessoal do hip hop vai pra feira, vai ter palestra, mesa redonda e apresentação artística de hip hop, tá certo? Vai ter. Mas isso é algo novo. Não, já teve nas outras também. Porque hip hop geralmente é marginalizado. Exatamente, né? É o dia da cultura marginal. É. E nós notamos que a cultura marginal é chamada somente para isso, porque está à margem da cultura da elite. É muito legal, muito legal. E tem a ideia, trocar as drogas da periferia pela droga da leitura. Bacana. Muito interessante. Bacana demais. O pessoal do hip hop aqui de Guaranés, temos muitos. Compareço então, que dia que vai ser? Vai ser aqui, deixe-me ver na programação, dia 10. Dia 10 do 9. Próximo sábado então. Exatamente. Tá certo? A programação tá bem completa, né? Tá bem completa, variada, né? Completa, teatro, apresentações, poesia, saraus literários, mágica todos os dias, às 15h, uma pequena apresentação de J. Carlos Ilusionista. Teremos também mesas redondas, filmes, debates, lançamento de livros, autores lançando e autografando seus livros. Ah, legal. Contação de histórias. Tem nome já desses autores que vão estar lançando livros na FLIG? Sim, sim. Um que eu chamo a atenção aqui é o Davi Daniel e a Pamela Mira. Mira, eles são de Poços de Caldas e os jovens adoram, porque eles são responsáveis pelo personagem Edgar Blum, um detetive do paranormal. Bem legal. Entendi. E o pessoal então vai ficar maluco, né? Os jovens aí. Eles contam a história, vendem os livros, autografam com desenhos, que eles são ilustradores. As escolas da região toda, imagino que foram convidadas. Sim, todas as escolas da região estão convidadas, foram notificadas, já estão agendando. É isso que eu ia te perguntar. Precisa de fazer uma agenda, né? Agendamento, né? Isso, pra não ter assim muita gente num horário e quase ninguém no outro. Mas se não agendou, vale a pena ir assim mesmo. Tem atrações em todo o Parque Mogiana. E além da feira, nós temos as palestras. Que é importante. Exatamente, são palestras masters no Teatro Municipal de Guaxupé, que é ao lado da Casa da Cultura. Sim. Né? Então tem quase todos os dias vamos ter palestras em que todos são convidados a entrar. Isso. E o ingresso é um livro em bom estado ou novo. Esses livros serão revertidos para a montagem de uma biblioteca no Country Club de Guaxupé. Ah, bacana. Então, mas essas palestras quais são? Tem um tema específico? Sim, sim, eu vou falar. Eu posso falar as datas já? Por favor. Das palestras? Já, vamos lá. Vamos lá então, olha só. Nós temos na quinta-feira, dia 8, já na abertura, a palestra às 14h e às 19h30 no Teatro Municipal, de Rosiana Murray, é a patrona da terceira FLIG. Né? Exatamente. Escritora. Quem é para o ouvinte saber quem é? Escritora. Escritora. Exatamente. De onde ela é, José Carlos? A Rosana, ela vem para Guaxupé, é a patrona, né? E vai estar. A primeira palestra, então, da FLIG é com ela. Exatamente. É com a Rosiana Murray. Mais sobre quem é a Rosiana, depois a gente vai colocar aí E a gente vai, inclusive, aqui na programação, a gente vai estar falando durante a semana também. Exatamente. Quem sabe a gente até consegue falar com ela durante a semana, né? Vamos ver. Exatamente, exatamente. Vocês estão convidados a ir à FLIG também. É, no dia 9, também às 14 e às 19h30, palestra da autora também, Estela Mares Rezende. Tá certo? Vai falar sobre, cada um falando sobre a sua literatura e do universo literário. Tá. Ok? Já no dia 10, aí não será no teatro, mas será no ambiente da FLIG, a cultura hip hop, tá certo? Que é com Mel Duarte, Akins Quinté e Jéssica Balbino. Todos pessoal falando do hip-hop, sobre hip-hop. Hip-hop, inclusive dançando e demonstrando. E muito tem legal. Tudo, né? Hip-hop é uma cultura bem extensa, né? Tem muita coisa ali. Música. Exatamente, né? Exatamente. É, tem a palestra ainda, 19h30, aí no teatro, Marcelo Zayat. Né? O tema é o ser humano e a degradação do meio ambiente. Tá, é importante também colocar isso, né? Exatamente. É, deixe-me ver aqui. No dia. Tem tanta coisa, tem muita coisa. Muita coisa. João Nunes falando do empreendedorismo no universo do bambu. Tá certo? Mas eu gostaria também de. Ah, também. Dia 15. Essa aqui é espetacular, o pessoal já tá, quase não tem mais ingressos. Dia 15 vai cair numa quinta-feira. Quinta-feira, gente. O último dia, é o fechamento com a Monja Coen. É, que é conhecidíssima, né? Conhecidíssima. Então, essas e muitas outras, eu peguei algumas aqui. Tá certo, Zé Carlos, mas aí, a Monja Coen. Tá, você falou aí que ela vai estar no dia 15, já está sendo super disputado os lugares para assistir a palestra dela. Na verdade, para todos, né? Mas e aí? Como é que faz? Tem que ligar para agendar antes? Isso. Vai ser preciso esse agendamento? Exatamente. Nós temos aqui, olha só, dois telefones. Posso deixar? Por favor. É o 35, né, da nossa região, 9206-1926, 9206-1926 e 98804-0223, 98804-0223. Muito bem, ó. O Cris Marcos, que é da Estação do Livro lá de São Sebastião do Paraíso, tá querendo participar já. Opa! Já inclusive já mandou aqui, ó. Por favor, Antônio Cláudio, tô acompanhando a entrevista. Passe pro nosso amigo o contato. Ele mandou o telefone, vou passar para você. Viu, olha, Zé? Nossa, será tá um vendo? Prazer, será um vamos, prazer. Vamos ter a Estação do Livro também aqui na. Nossa, ótimo, Flig. Ótimo. Vou fazer um intervalinho e a gente volta já para dar sequência nesse bate-papo. Obrigado. Você está acompanhando aí tudo que vai acontecer na terceira FLIG, que acontece de 7 a 15 de setembro em Guaxupé, na Casa da Cultura e Parque Mogiana. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso aqui na Pássaro da LFM, batendo esse papo com o José Carlos Ciaralo, mais conhecido como J. Carlos. Isso. O ilusionista J. Carlos. E que a gente hoje está falando, um dia o J. vai voltar aqui para falar sobre mágica. Né? Em breve a gente vai armar esse bate-papo aí. Será um prazer. Mas hoje o assunto é a FLIG, e a FLIG, eu tô pegando aqui a programação, tá bem extensa, tem uma programação muito bacana, que chamou atenção aqui, Jota, é a abertura, né? A abertura também, se o pessoal caprichou esse ano, né? Claro, dia 7, feriado, 7 de setembro, às 7h30 da noite, no Teatro Municipal Arlete Souza Mendes, Teatro Municipal de Guaxupé, entrada franca, todos estão convidados, não é? Vai ter a abertura. E nessa abertura está especialmente preparada para o mundo da literatura. É como uma entrada no mundo da literatura. Os convidados vão entrar no livro. Tá, bacana. Né? Nós teremos, já na rua, em frente ao teatro, dança circular com raízes e matrizes. Mairani Gabriel. Teremos também, durante a abertura, o coral Canto Mágico, da Casa da Criança de Guaxupé. O sarau A Flor da Pele, alunos de todas as escolas de Guaxupé mostrando o seu talento, declamando poesias. Bacana, é mais ou menos o que a gente faz aqui no programa, na série Palavras. Exatamente. Que a gente colocou logo na abertura do programa aqui. A gente tem todo o programa, toda edição do programa, um poema de um poeta aqui da região. Achei fantástico. Pessoal, inclusive, pessoal, pode mandar os poemas aí, quem for participar aí do sarau, pode mandar os poemas aí para programaexpresso@gmail.com. Ah, isso, ótimo. E vai terminar a noite com Paraíso em Seresta, um grupo de São Sebastião do Paraíso, maravilhosos na Seresta. É tudo mediado por, eu serei o mestre de cerimônias e é claro que vai ser uma abertura mágica também. Com certeza, ó, do dia 7 até o dia 15 vai ter exposição, né? Exposição, exatamente. Meu amigo Cássio Nasser, que já esteve inclusive aqui no programa, a abertura dos estandes vai acontecer a partir do dia 8, né? Dia 8. A partir do dia 8 vai até o dia 15 e é bom a gente frisar o horário, né, João? Das 9 da manhã às 9 da noite, quer dizer, dá pra... Das 9. Exatamente, das 9 às 9, recheado de atrações, além da feira, né? Isso. O ponto central, a feira do livro. Aos custos muito acessíveis. É isso que eu ia perguntar, a questão dos valores. É os mesmos preços que a gente paga em grandes livrarias ou não? Os preços são reduzidos? Como eu estava falando, normalmente nos estandes das grandes exposições e feiras, cobra-se ali uma pequena fortuna para expor. E na Flig não cobra só um preço simbólico. E isso as livrarias revertem em descontos. Então, só para ter ideia, o ano passado havia livrarias com livros a partir de R$1. R$1? E R$1. R$5. É claro, né? É ótimo ver criancinhas de 4, 5 anos arrastando livro por todo lado, né? Porque R$1 é muito acessível, né? Só pode comprar bastante. R$5, muito. Além dos sebos, que são livrarias especializadas em livros usados em ótimos estados. Então você compra um livro de R$80 por 10. De repente o livro que a pessoa está procurando há muito tempo está lá. Não encontra, está indo sebo lá, em ótima qualidade, conservado. Exatamente. Por um preço mínimo, né? E pode completar uma coleção, de repente, que ficou. Exatamente. Um eu mesmo completei quase uma estante inteira de livros. Só no sebo. Só no sebo. E tem vários sebos que vêm? Isso, tem. O ano passado nós tivemos. O ano passado foi o primeiro sebo que veio, foi um sebo de Campinas. Esse ano ele vai estar de novo. Maravilhoso, né? E mais, ele fica diretamente ligado a Campinas, quer dizer, ele tá na Flig e se a pessoa precisar de um livro que ele tem no estoque, ele foi a Campinas buscar os livros e trouxe durante a feira. Durante a feira. Esse ano vamos ter mais sebos. Não sei te falar a quantidade. Tá. Serão vários. Vários. Né? E isso é bacana, né? A pessoa de repente precisa de um livro para completar aquela coleção, aquela coleção de mágico. Né? Exatamente. O livro de mágico que o José, que o Jota queria. O pessoal vai lá, busca e traz na hora para você. Exatamente. Né? Traz aí pra... Exatamente. É fantástico, fantástico. Bom mesmo, realmente. Qual que é a maior dificuldade, Jota, para se realizar uma feira desse porte, com toda essa estrutura que envolve? Olha só, a dificuldade primeiro, nas primeiras foi o contato com as livrarias. Ninguém acreditava. Ninguém imagina. Acreditava, vir para uma cidade em que nunca. Lá pro interior teve, de Minas pequeno, Gerais. Pequeno, né? É claro que eles vêm e tem que pagar o deslocamento, o hotel, comida, né? Então tem um gasto. E se não for rentável? Então é a primeira dificuldade. Isso foi sanado nas duas primeiras versões e agora, como eu disse, né, tá faltando espaço já para a pessoal, quantidade. Muita gente querendo vir. Muita gente querendo vir. Muita gente. Então esse é o primeiro. O segundo é a divulgação e aí eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui, né, que hoje também a mídia já está indo atrás, nas primeiras versões foi mais difícil. Foi mais difícil. Divulgação é complicado, não é só em Guaxupé, em qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil. Divulgar a feira de livros, acho que deve ser uma das coisas mais difíceis que tem, porque ninguém quer dar espaço. Exatamente. Né? Porque não acreditam. Realmente, né? Porque não acreditam. E a própria logística, né? Marcar, demarcar espaço. Nós temos uma grande Casa da Cultura, mas é um espaço específico. Então, ampliar aquilo tem que ser com tendas. Isso. Tá certo? Então, o custo de uma tenda externa é muito alto, principalmente com piso. Então, isso tudo é a dificuldade. Dificuldade financeira. Isso. E como é que se resolve isso? Cobrando um preço simbólico dos expositores. Isso, tá. No primeiro nem houve esse preço, na segunda já teve, nessa também, mas é bem simbólico. Simbólico mesmo. Simbólico mas em mesmo. Questão de patrocinadores, tem patrocinadores isso. Que ajudam também. Ah, sim, então. Agora nós entramos, nós temos aí na segunda, no ano passado já teve, e esse ano também, temos vários patrocinadores e apoio cultural, né? Que nos ajudam. Entre eles tem, pode falar ou não? Deve falar. A Wizard, né? A Coxo Pé, Unifeg, Colégio Dom Inácio, Dominion, Prodente, Nosso Salão, né? O J. Carlos Ilusionista. Tem um tal de J. Carlos também. Isso mesmo. Ortomais, Kimobili, Cicobi, Big Hotel, Colégio Objetivo e Posto RVM. Esse pessoal que dá todo esse aporte aí para vocês. Exatamente, né? Só são os patrocinadores. E agora o apoio cultural da Prefeitura, da Casa da Cultura, a AMOG, né? Câmara Mineira do Livro, Guaxupé Nascentes, Cultura Hip Hop, Florindo, Esportes. Florindo é uma marcenaria, né? Esporte Estância. E os meios de divulgação. A mídia em geral. Bacana. Eu vi até uma matéria da Geminas, eu acho. Geminas, que é parceira aqui da programação da Pássaro da LFM. Importância da FLIG, na sua visão, como professor, inclusive, de português, qual que é a importância de a gente ter uma feira desse tamanho aqui para nossa região? Nem falo só de Guaxupé, não, mas para o nosso pequeno universo aqui, que é o Sudoeste de Minas. Exatamente. Olha só. Ser humano necessita de comida, água, dinheiro, mas nós precisamos de paixão, de amor, de beleza. E a literatura e todas as artes nos traz isso. O dia que o homem tiver acesso a tudo que é material e esquecer-se da parte humana, nós nos tornaremos robôs. Eu acho que o maior ganho é a divulgação do livro e a ampliação do número de leitores. Nós precisamos do universo mágico da arte. Você acredita que feiras desse tipo, elas conseguem realmente fazer isso, que mais pessoas leiam? Eu creio que sim. Eu acho que é o primeiro passo, né? Nós não conseguimos aderir a algo que não nos é oferecido. Então, livrarias em nossas pequenas cidades estão, né, quase não há. Quase não existem. Se existem, são pequenas, né? É claro que tem um acesso hoje ao livro através da internet, mas você ver o livro, pegar o livro, sentir o cheiro do livro. É diferente. Eu creio que é o primeiro passo, você oferecer. E oferecendo dali para frente, né, você pode criar um leitor. Da primeira para essa terceira, você já nota esse grande aumento. Ah, sim. O que que a gente pode esperar, então, do futuro da FLIG? Ah, eu creio que vai ser uma feira, se depender da Wanda Cândida, vai ser uma feira nos moldes de uma Bienal. Realmente. Em breve, então, teremos a Bienal de Guaxupé. Jota, olha, infelizmente a gente tem a propaganda eleitoral política para rodar daqui a pouquinho, o nosso tempo já está estourado, mas eu quero que você reforce o convite para os ouvintes das mais de 50 cidades que a Pássaro da Ilha fala, para todos estarem na terceira FLIG em Guaxupé. Por favor. Então, eu gostaria de agradecer a você, principalmente, a Pássaro da Ilha, e chamar todas as pessoas, convidar todos vocês ouvintes para estar dia 7, quarta-feira, feriado, na abertura da FLIG no Teatro Municipal, e do dia 8 ao dia 15, na feira em si. Das 9 da manhã às 9 da noite, na Casa da Cultura de Guaxupé e Parque Mogiana. Maiores informações aqui no www.fligminas.com.br. Posso passar os telefones também? Pode, né? Passar. Acho que ninguém vai ficar bravo comigo, não. 9-9206-1926 ou 9-8804-0223. Se quiserem também, pode ligar aqui na rádio que a gente passa os contatos aí do pessoal que está organizando a FLIG. José Carlos, Jota, foi um prazer enorme receber você. Eu espero que você volte em breve para a gente falar de mágica, ilusionismos. Vamos brincar com os nossos ouvintes. Tem jeito, né? Tem sim. Tem jeito, beleza. Então, valeu, Jota. Muito obrigado, grande abraço. Intervalo comercial e eu volto já. Depois da propaganda eleitoral gratuita, a gente volta dando sequência no Programa Expresso de hoje. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Tapiratiba.